sair mais ou menos às 6. Qual o local? É... Deixa eu sair daqui, pegar a Tiradentes, passar ali em frente ao Fundo São Carlos, depois pegar Ipiranga e sentir a prefeitura. Tá. Esses 6 horas é o caso de rush pesado. A gente tem outro itinerário para vocês, para esse cenário da prefeitura. 19 horas tem uma sessão lá, não é isso? Na prefeitura? Não, é na Câmara dos Vereadores. Mas a gente não vai para lá, não. Não vai para lá? Não. E a Tiradentes tem um rush nesse horário pesado para a gente segurar a Tiradentes. Para poucos manifestantes. A gente dá um jeito, né? Dentro do uso moderado da democracia, eu acho que é conveniente a gente utilizar outras vias e não a Tiradentes. Por isso que a gente pede para vocês nos comunicarem, nos participarem, que nós vamos fazer uma manifestação, vamos deslocar para tal lugar. Não, mas assim, a gente tá comunicando, né? Sei, que é diferente hora. Também de... Não dá nem tempo de dar um conselho de serviço. Então, mas assim, o nosso direito enquanto manifestante é dizer para vocês, né? O ato vai ser pequeno também, acho que não vai atrapalhar muito. Assim. Mais um motivo ainda, a gente não tem que chamar aqui. Vai ser pouco tempo que a gente vai fechar. Levando, ó, tudo é democrático. O direito de manifestação, o direito de expressar, sim, tudo isso, a gente é democrático. A gente só está aprendendo a como efetivamente ter o resultado e como lidar com isso, com as forças políticas. Mas a passagem pela Tiradentes vai ser rápida. Depois dos trajetos que a gente pega, não vão causar muito... Porque assim, não se justifica parar uma via expressa dessa envergadura. Mas e se a gente não parar todas as faixas? Não, não justifica, corre o risco até dos manifestantes. Mas é um trajeto rápido, a gente pode fazer a própria segurança do ato, fazer bloqueio, o cordão lateral. Eu entenderia que não. Não, nós vamos fazer um trajeto mais... Então, é que o trajeto quem vai fazer é a gente, né? O projeto já está acordado entre todos, a gente não até tem... Até porque a gente ficou com a responsabilidade de conversar com vocês, mas não é a gente também que decide, sabe? A gente ficou com essa tarefa de informar para vocês o que foi decidido em coletivo. Então, também nem cabe a nós virar e falar, então tá bom, então a gente vai mudar o trajeto e tal. Isso foi decidido por um conjunto de vários movimentos, várias pessoas, acho que até é desnecessário criar já um atrito aqui na saída do ar. E tentar mudar o trajeto. Isso é democracia. Democracia é a nossa liberdade de manifestação. Deixa eu explicar para vocês o que ocorre dentro desse processo. Vocês estão olhando sobre o foco. O foco de vocês tem toda a razão, correto? Mas nós temos um outro foco, que são as pessoas que estão utilizando a via. Nós temos um outro foco, que são as pessoas que estão saindo agora do trabalho para ir para casa e que não tem nenhum vínculo com o movimento. Então, as pessoas que estão utilizando a via vão poder utilizar as faixas que a gente não vai ocupar e assim que a gente sair de lá, porque vai ser um trajeto curto, é um trajeto que a gente vai ocupar, assim que a gente sair de lá, vai liberar a faixa que a gente ocupa. Eu entendo, mas assim, nós temos vias secundárias que são menos traumáticas para esse público. Mas aqui o trajeto já foi planejado dessa forma, vai ter algumas intervenções teatrais. Mas quando nós realizamos um planejamento com prévia comunicação para nós colocamos tudo isso em pauta e isso é colocado de forma bem clara para que não restringe o direito de outras pessoas. Nesse cenário agora nós sabemos restringir o direito de outras pessoas. Eu acho que, bom, é do nosso interesse que o ato aconteça da forma mais tranquila possível. Eu tenho certeza que da parte de vocês também. Nós estamos aqui exatamente para garantir o ato de vocês. Com certeza. Então, eu imagino que para não prejudicar essas pessoas que você está dizendo que vão ser prejudicadas sem a gente tomar a via, eu acho que seria melhor que a gente conseguisse sair abordar sem ter um atrito já logo no começo, né? Um atrito em relação ao trajeto. Aí eu vou dizer claramente para vocês. Se nós não entrarmos num acordo para restringir o dano social, a gente restringe. Eu acho que o dano social vai ser se vocês quiserem impedir a gente de fazer o trajeto que a gente já está planejando. Acho que a gente está conversando exatamente para chegar num consenso de utilizar o movimento para conseguir alguma causa, utilizar o movimento para colocar o objetivo que ele tem em pauta, sem necessariamente prejudicar terceiros. Mas a proposta vamos entrar num consenso assim, de ocupar uma faixa da Tiradentes? Dentro da própria visão que vocês têm de colocar, externar aquilo que vocês estão com objetivo, há um outro grupo que também teria todo o direito de se manifestar e externar os seus objetivos. Considerando que isso não prejudique o direito de um ou outro, tem a força policial para garantir isso. Então, assim, hoje, para a gente tentar pensar nesse deslocamento, que num primeiro plano é um trecho até curto, é não impactar nas vias de grande fluxo aqui. Esse é o grande problema. Então, a Tiradentes, a gente estava pensando em ocupar a Tiradentes mesmo. Mas talvez seja melhor, então, a gente ocupar uma via e deixar as duas. Como proposta, nós temos a Brigadeiro Tobias, uma via secundária. Daqui a gente vai até a região central, sem trauma nenhum. Bater a câmera municipal. Sabe qual que é a questão? Mesmo se você colocar uma proposta que a gente acha interessante, a gente não tem o poder de decidir sobre essa proposta. Então, porque isso já foi fechado em coletivo, né? Eu sei, mas assim, volto a dizer novamente. O coletivo tem uma proposta. Isso. Mas há um outro público que a gente tem que preservar. Mas a gente não está... Então, assim, gente... eu entendo a sistemática da estruturação dos coletivos, eu entendo a sistemática de não ter a liderança, a gente entende isso. Uhum. Mas vocês têm que entender que há um outro cenário, que há uma ordem. Há um outro cenário que há necessidade. Uma ordem de quem? Eles precisam ir para casa, ir e voltar. Mas a gente, ocupando uma faixa da Tiradentes, a gente não vai... Vocês já imaginaram o que é a Tiradentes com uma via parada? É o que acontece quando quebra um carro em uma via. Exatamente. Fica um pouco de trânsito. Com frequência, inclusive. A gente não faz parte, não, né, vai demorar mais da vida 15 urbana. Minutos a passagem por ali. Isso não vai ter um impacto assim tão significativo. Pode ser que sim. Nós vamos fazer a rota pela via menos impactante. Se nós formos deslocar. Mas a gente não vai chegar em acordo aqui. A gente vai fazer a rota que a gente está propondo, então. Acho que seria mais interessante para as duas partes que a gente conseguisse acordar como um consenso ocupar uma parte da Tiradentes. Qual o motivo de vocês ocuparem uma faixa da Tiradentes? Que a gente já decidiu coletivamente. A gente já tinha planejado, a gente passa na Fundação Casa, depois pega ali a Ipiranga, vai para a Prefeitura. Projeto que a gente combinou com os grupos que vão fazer intervenção teatral. Não dá para a gente alterar aqui todo o sentido do ato. Por que vocês não comunicaram a gente para a gente transmitir isso para a população? Porque a gente não tem agora a obrigação de falar com a polícia antes do ato. A gente está comunicando agora. A gente está comunicando agora, a polícia inclusive entrou em contato e a gente falou, com certeza, é do nosso interesse ter o diálogo, conversar com vocês, e isso costuma acontecer no momento de concentração de ato. Vocês acham que para fazer um ato que tenha a característica de coletivo e de ser orgânico e vertical, como vocês traçam, não precisa de segurança? Horizontal, se não precisa de segurança? Precisa. Vocês acham que não podem infiltrar uma pessoa com perfil psicopata no meio, não pode acontecer alguma coisa? Eu acho que pode. Inclusive com a presença de vocês, pode ter também uma pessoa infiltrada. Em qualquer situação isso pode acontecer. A presença não vai querer danificar o movimento de vocês. A nossa função já está bem clara e bem definida em todos os atos que tiveram. O que teve foi intransigência de um ou outro dentro da manifestação que teve que intervir com força policial. Desde o começo eu estou aqui, desde as outras que eram pacíficas, eu estava aqui na região central. Então, assim, a proposta da força de segurança é garantir o exercício da cidadania, mas ao mesmo tempo garantir o exercício das outras pessoas. Se nós formos para esse lado, construirmos um processo cidadão, nós vamos ensinar para a nova geração o que é fazer cidadão e mudar o cenário, sem utilizar força, sem utilizar violência. Não, essa é a nossa intenção, por isso que a gente está tentando chegar aqui num acordo. Por isso que nós estamos definindo aqui, não impactar uma via de grande fluxo agora. Não, mas isso não é um acordo que houve as duas partes. A gente... Você quer ouvir o pessoal da Tiradentes? A gente vai ouvir lá, vamos entrevistar o pessoal da Tiradentes para ouvir o que eles vão falar do movimento de vocês. Vamos lá. Não é assim, né? A gente está pressupondo que a rua necessariamente vamos é ocupada pelos então, carros. Vamos ouvir então as pessoas que são vítimas da violência policial e ver o que elas acham também da importância diria, de uma diria, manifestação eu, como essa. Eu não diria vítima. Acho que isso não é, acho que isso sei, não é a questão. Eu vou te ajudar só a refletir sobre a violência policial. A polícia é o último extremo a ser utilizado. Quando a polícia está sendo utilizada, todos os outros mecanismos falharam, inclusive por causa da corrupção promovida por muitos civis. Tá certo. Então, vamos tentar chegar num acordo sobre o ato? Vamos. Então, ao invés da gente ocupar a Tiradentes inteira, porque você está argumentando que isso vai atrapalhar o ir das pessoas... A gente ouviu isso, ponderou isso e propõe que a gente... Já que a gente não tem o poder de decidir, de mudar o trajeto, que você disse, inclusive, que entendeu... Vocês têm o poder de articular dentro de um planejamento prévio que impacte menos possível o cenário viável. Mas agora a gente já está na hora do ato, certo? Só que agora vocês estão na hora do ato. Isso. Decidiram fazer agora. Só que agora nós estamos colocando o quê? O limite para não impactar o fluxo. Isso, e o limite, a proposta limite de acordo que a gente está colocando é então a gente ocupa uma via ao invés de ocupar todas as vias, as pessoas vão conseguir transitar. Sim, mas eu estou dando, mas eu estou dando vias com menos impacto. Então, mas a gente não pode aceitar essa proposta, porque não cabe a nós, entendeu? Eu acho que a gente pode ser razoável aqui de pensar... Cidadania aceitar a forma de organização dos movimentos. Direito de manifestação aqui. Um lado. tá, tem um outro lado. Sim, a gente não tá ignorando o outro lado. Tanto é que a gente tá... Não estamos ignorando o outro lado. Tanto é que a gente tá propondo ocupar uma via da Avenida Tiradentes. Sim, eu tô dando como proposta fazer a segurança de vocês em todo o trajeto por uma via secundária. A gente tá dando como proposta fazer um acordo de que essa segurança seja possível na Avenida Tiradentes. No horário de ocupando uma via, no horário de rush, o trajeto é curto, vão ser cerca de 15 minutos, não vai ter um impacto significativo, a gente logo vai sair da via, pegar Ipiranga, e o trajeto pra lá vai ser mais tranquilo, também não vai ter um impacto tão significativo, a gente não vai parar Tiradentes, ficar por um longo período lá. Acho que a gente pode ponderar os dois lados também. Não tem necessidade de a gente já criar esse atrito aqui logo de saída. Bom, volto a dizer novamente, nós não estamos tendo nenhum tipo de atrito. Nós estamos exatamente definindo o quê? O melhor percurso que não impacte lá. Vocês definiram que há necessidade de fazer aquele percurso lá. Uhum. E eu estou definindo que há necessidade de fazer um percurso que não seja aquele lá. Então, mas é que a manifestação quem faz é a gente, né? Eu sei. Então, quem vai definir o percurso é a gente. A gente tem todo o interesse de ter uma conversa tranquila, de que vocês façam a segurança, de que não haja nenhum atrito. Mas cabe a nós decidir, cabe aos manifestantes que têm o direito de se manifestar, cabe a eles decidirem a forma que a manifestação vai ser feita. Aí a gente cai naquela argumentação de que nós estamos cerceando o direito de terceiros. A gente não está cerceando o direito de terceiros, a gente vai continuar usando a rua, e a rua não é só para carro, a rua é também para as pessoas andarem, para as pessoas fazerem manifestação. Sim. Então, é isso que a gente está propondo aqui. Sim, no horário de rush, por que não? Tem alguma limitação de horário para se ocupar a rua para manifestação? Não, acho que é uma questão de mídia. Não é só uma questão de mídia, inclusive muitas pessoas preferem que se ocupe no horário de rush para elas poderem sair do trabalho e acompanhar a manifestação. Muitas pessoas que estão dentro dos seus carros apoiam a manifestação, tem vários lados isso. A gente só está propondo aqui um trajeto que consiga conciliar os dois lados. Você pediu para a gente não ocupar a Tiradentes inteira, porque ia ser um impacto muito significativo. Não utilizar a Tiradentes. Tudo bem, a gente está propondo, em contrapartida, a gente ocupar uma faixa da Tiradentes. É uma faixa, é um espaço irrisório frente ao tamanho daquela avenida, frente ao que é o trânsito daquela avenida todos os dias. Vão ser cerca de 15 minutos passando ali, não é muito significativo. Acho que isso é mais interessante para os dois lados. Bom, vocês vão ficar como líderes do movimento. Não tem liderança. A gente só está conversando com a polícia. A gente se divide em várias tarefas. Tem pessoas que estão fazendo cartaz, tem gente distribuindo panfletos, a gente está conversando com vocês. Nós vamos tentar acertar mais ou menos dentro de um cenário. Eu vou assumir alguns compromissos na medida que vocês também traçam alguns compromissos. Eu preciso de uma liderança do grupo que assuma a responsabilidade pelo grupo. Então, aqui a gente não tem liderança. A gente está se dispondo a conversar com vocês. Não, a gente está... Quem assumir a liderança agora do grupo? Tá vindo por parte de vocês. Não tem passe. A gente foi procurar vocês, na maior boa vontade, de dialogar durante toda a manifestação com a polícia. A gente está aberto a isso. Eu, com a Nina, ela, a Gabriela, a gente chegou, se apresentou e está disposto a isso. A gente está exercendo essa tarefa que foi tirada coletivamente. Não tem nenhum impasse aqui. A gente está na disposição de diálogo com vocês. Só para alguém assumir o compromisso e a responsabilidade pela manifestação. Só isso. Mas isso todos não os existe nem juridicamente o compromisso pela manifestação. Pelos atos criminais é individual. Se algum ou outro praticar algum ato, ele vai ser responsabilizado individualmente, sem problema nenhum. Eu estou dizendo o seguinte, alguém se responsabilizar por esse grupo, pela manifestação. O grupo se autorresponsabiliza, não existe liderança aqui. Então, aí a gente define necessariamente que vai ser por uma via secundária. Não entendi, não entendi qual a relação. Aí a gente define que vai ser por uma via secundária. Não há como lidar com uma massa que não tem um responsável por ela. Mas vocês vão ter que aprender a lidar com não isso. É a primeira vez que a polícia está lidando com uma manifestação assim. Né? Não, tanto você até reconheceu a gente já fez esse diálogo outras vezes, já fez manifestações super tranquilas, que a polícia acompanhou. Mas aí que eu pergunto, por que o medo de assumir a responsabilidade por uma manifestação que veio a ser legítima? Sim, acho que nunca é nosso justificar para você os formatos de organização que a gente escolhe, mas de qualquer forma, eu acho que seria importante que vocês entendessem que a forma que esses grupos escolheram de se organizar é uma forma sem liderança, é uma forma horizontal, que a gente faz é se dividir em tarefas. Sim. Uma das tarefas da manifestação é fazer esse diálogo com vocês. Sim. Nós duas ficamos responsáveis por essa tarefa. Outras tarefas, outras pessoas vão fazer. Sim, eu não sei qual que é a relação de falar sobre o trajeto com você querer uma pessoa responsável. Mas aí você há de convir que essa experiência não tem dado certo em alguns percursos, no sinal pessoal durante o caminho acaba deliberando sobre mudar trajetos. Isso vocês sabem que tem ocorrido. Não, mas a gente tá, e isso ocorre na medida que você... vocês mesmo vão deliberando, não é isso? Não, mas a gente está conversando com você exatamente para evitar esse tipo de coisa. Se tiver uma mudança de trajeto, o que a gente não acha que vai acontecer, a primeira coisa vai ser informar a polícia. Então, a gente pode combinar de acompanhar toda a manifestação com vocês. A gente está dizendo aqui o trajeto, numa boa, não tem nenhum problema com isso. A gente está negociando que a gente pode ocupar uma faixa em vez da via inteira. Acho que não tem a necessidade. Mas volto a dizer novamente, se vocês estão deliberando de forma coletiva e nós vamos seguir um trajeto, nesse trajeto nada impede, de repente, de um ou outro começar a deliberar, gente, não está legal esse não, trajeto. Impede, tem uma decisão coletiva, tem todo um grupo aqui fazendo a manifestação, tem uma comissão que vai estar na frente do ato. Aliás, esse exemplo, comissão... inclusive, poderia acontecer se o trajeto não fosse decidido de forma coletiva, exatamente, se fossem algumas pessoas só. Uma nesse caso, algumas pessoas poderiam falar, olha, agora trajeto. A gente vai mudar. Diferente disso, todo mundo acordou um trajeto só. Então, nem seria possível que isso acontecesse. Então, quer dizer que esse coletivo amadureceu uma ideia homogênea daqui até aquele trajeto? Sim. Sem mudá-lo? Sim. Vocês estão assumindo isso? A gente está assumindo a tarefa de conversar com a Polícia Militar. Sim. Mas vocês estariam assumindo que esse é o trajeto finalístico. Vai daqui, seguindo esse percurso até lá. Isso. Não vai deliberar de forma contrária a isso? Isso. Não vai deliberar de não, forma contrária? Não, não Tiradentes, passar pela Fundação Casa. Utilizaria uma via da Tiradentes, uma faixa da Tiradentes, passa pela Fundação Casa... E vai até... Vai pegar a Ipiranga. Volta pela Ipiranga, sentido ali, prefeitura. Sentido prefeitura. Vou fazer o seguinte, eu vou consultar para verificar como que a gente vai deliberar em cima desse caso aí. E a gente tá vai se falar então. Tá bem? Certo. Combinado. Você volta a procurar a gente? Bom.